Cê sabe o que é sofrer, eu também sei. Para sobreviver não me entreguei. Então resista, vai, nunca desista. Guerreiro tem que ser pra se manter na pista. Hoje sempre, objetivo tenha. Com pouco não se contenha. Não tô te dizendo pra ser olho grande. Não quero o que é dos outros, então seu hoje plante. Pra colher amanhã, firme vai prossiga. Espelho tem que ser sempre pra sua família. Esposa, filho, mãe, sua maior fortuna é sem condições. Se deixar desejar, na vida falhar. Fraco cê não é, então não desanima da luta diária. Pois Deus te fez homem, e é sua obrigação combater a fome. Sempre tem que lutar, sempre tem que lutar, sempre tem que lutar, não desanimar. Sempre tem que lutar, sempre tem que lutar, sempre tem que lutar, não desanimar. E o que é seu então tio vá buscar. E a toalha cê não vai jogar, é de praxe, pois Deus é por ti. Peça a ele força pra você seguir. Olha seu redor e veja a situação. São todos dependentes da sua ação. E se Deus te deu a cruz é porque cê é capaz. Água fria no rosto, vai lá e faz o seu melhor todo santo dia. Essa é a senha pra fim da agonia. De se esperar, não vale a pena. Agir sem pensar só vai trazer encrenca. Acende uma vela pra iluminar. Um anjo te guarda pra te ajudar. Reze um Pai Nosso e uma Ave Maria. E vá pra rua ganhar um novo dia. Sempre tem que lutar, sempre tem que lutar, sempre tem que lutar, não desanimar. Sempre tem que lutar, sempre tem que lutar, sempre tem que agora mesmo e sempre, não espera acontecer naturalmente. Corra atrás, persista, insista, enfim. Ultrapassando o obstáculo tem que ser assim. A cada passo dado, tio, uma vitória. Agradeça a Deus, mas não se acomoda. A vida é foda, mas sem viver. A cota é ser guerreiro, não pode se render. Coragem tem que ter, tem coragem. Cê não vence sem lutar, essa é a verdade. Sofrimento ensina o homem a resistir. Então levante-se. Se cair tem que ter autoestima, brutal esforço. Cê sabe o bang é louco, saia do sufoco. Acordar pra vida é necessário. Se é pra ser guerreiro então esteja preparado. Sempre tem que lutar, sempre tem que lutar, sempre tem que lutar, não desanimar. Sempre tem que lutar, sempre tem que lutar, sempre tem que lutar, não desanimar.